Deus é bom. Amém, queridos? Deus é bom. Diga comigo assim: Deus é bom. Amado, com vontade. Tem gente que parece que nem tomou café hoje. Tem gente que vem para adoração, o louvor assim, cheio de fogo, cheio de unção, camarada abrindo a boca, meu Deus, com sono. Dê para Deus o seu melhor. No três você vai dizer: Deus é bom. Um, dois, três. Vocês vão melhorar até o final. Onde estão os eleitos de Deus aí? Amém? Os apaixonados por Jesus estão por aí também? Uma alegria estar com vocês nessa noite, depois de um tempo descansando com a família. Agora sou eu e a Zeni, né? E nós temos um pitbull, né? Desse tamaninho, chamada Cookie. Que é, na verdade, um bacê, né? Então, a nossa família é eu, a Zeni e a Cookie. A Zeni chama ela de netinha, eu não sou boba, eu chamo ela de minha sobrinha, né? Meu tempo ainda não chegou. Mas que bom estar com vocês nessa noite, que a graça de Deus superabunde neste lugar. O fogo de Deus aqui está bem aceso, viu? O altar está pegando fogo, está um calor enorme. É Deus atuando nessa igreja. Eu tenho certeza que se você ficar ligado, você vai ser abençoado. Queridos, mesmo assentados, abra comigo o texto de Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12, versículo 1 a 3. Se me perguntarem o pessoal da multimídia, pastor, qual é a versão que você está usando? Não tenho a mínima ideia, não anotei. Hebreus 12, versículo 1 e 3. Como é que está o meu microfone? Meu som está bom para vocês? A minha engenheira de som aqui na frente deu ok, então está ok. Palavra do Senhor diz assim: olha, portanto, com tamanha nuvem de testemunhas em torno de nós. Vou repetir: portanto, com tamanha nuvem de testemunhas em torno de nós, deixemos de lado tudo o que nos atrapalha. Deixemos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que nos envolve, né? Que insiste em estar grudado em nós. Corramos com perseverança na competição que nos é proposta, com os olhos fixos em Jesus, com os olhos fixos em Jesus, que vai à frente da nossa fé e a leva à perfeição. Em vista da alegria que o esperava, ele suportou a cruz, não se importando com a infâmia, e assentou-se à direita do trono de Deus. Jesus é a nossa referência. Jesus é a sua referência. Versículo 3: pensai, pois, naquele que enfrentou uma tal oposição por parte dos pecadores, para que não vos deixeis abater pelo desânimo. Pensai nele, olhai para ele, tenha como referência a vida dele, para que então você não se deixe abater pelo desânimo. Vamos orar, invocar o Espírito profético que já se manifesta nesse lugar, mas nós precisamos adorar a Deus mais e mais. Quando adoramos, Deus se move. Quando celebramos a Jesus, coisas incríveis acontece. Então vamos orar mais uma vez. Clame, por favor, pela minha vida. Comece a clamar pela vida do pastor Marco Antônio. Comece a pedir que Deus nos use poderosamente nessa noite. Aleluias. Cadê o seu clamor? Cadê a sua adoração? Exale louvor a Deus. Pai querido, eu me coloco em tuas mãos nessa hora. Eu imploro mais uma vez que o Senhor nos use com poder e autoridade. Venha estar a meu lado, venha me guiar agora por esta senda, por esse caminho. Esteja dirigindo a tua igreja. O rebanho é teu, Senhor. O rebanho não é nosso, não é meu, não é do pastor Guto. O rebanho é teu. Nós estamos aqui te servindo e eu preciso então que o Senhor me dê a direção para que eu mostre a direção ao teu rebanho, a essas ovelhas. Anima-nos em nossa fé, Não permita, Senhor, que nada venha roubar o nosso vigor, venha roubar a nossa disposição de fazer o melhor para Ti. Venha falar conosco e perdoa nos nossos pecados. Nós oramos em o nome de Jesus. Eu gostaria que você mantivesse a seu alcance o texto de Hebreus capítulo 12, porque a gente vai se reportar a esse texto algumas vezes. E como eu tenho falado nesse lugar, nesse altar, nós pregamos a palavra de Deus. Se você veio aqui na tentativa de ver algo miraculoso, alguma invenção humana, veio no lugar errado. Aqui você vai ouvir a palavra de Deus. Amém? E é ela que é valiosa. É ela que nos alimenta. Amém? Nós não produzimos nada artificialmente. Nós esperamos o mover de Deus. Se Deus se move, a gente louva. Se Deus não se move, a gente arruma as coisas e vai para casa e volta outro dia. Nós estamos na dispensação do Espírito. Então é importante que você mantenha Hebreus capítulo 12 e verifique se está na palavra aquilo que o pregador está pregando. Amém? Nós somos um povo que temos um livro especial que é a Bíblia e nós não abandonamos. Eu estava andando numa determinada cidade, antes de entrar no texto bíblico, e eu passei por uma igreja, passei por uma livraria evangélica. Em algum momento eu olhei para minha esposa e eu falei assim, caramba, se Lutero tivesse passado por essa livraria evangélica, ele ficaria extremamente chateado. Porque lá naquela livraria evangélica, eu não estou aqui fazendo nenhuma acusação, apenas uma constatação, logo no primeiro, na primeira entrada dessa livraria, vários símbolos religiosos estavam à venda. E quando eu passei por aquilo, eu lembrei da nossa origem. Nós somos protestantes, nós somos evangélicos. E uma das coisas que a gente mais destacou é que somos pessoas de um único livro. Nós somos contra a idolatria de símbolos. Nós temos a cruz como apenas elemento figurativo. Nós não adoramos, não precisamos desse símbolo literalmente para nada. A gente precisa só de Jesus. Mas o brasileiro é cheio de religiosidade, né? Eu não estou dizendo que você não deve ter algum símbolo, eu estou dizendo que a comercialização desse símbolo é completamente fora daquilo que Deus lançou sobre a igreja quando ele iniciou o movimento protestante no mundo. Nós não vendemos símbolos religiosos, não atribuímos poderes aos símbolos religiosos, nenhum. Nós só adoramos a Jesus. Amém? Ele tem todo o poder e toda autoridade. Então, querido, se você está usando a cruz, tem poder para nada, a não ser um elemento que denota a quem você serve, que é Cristo Jesus. Amém? Apenas um símbolo. Essa semana eu fui para a academia, né? Eu faço academia de vez em quando, né? Aí, quando eu cheguei na academia, a aparelhagem ficou toda feliz. Aí ele voltou. Estava com saudade. E eu estava lá com a camisa preta da nossa igreja, escrito fazendo discípulos, para que todo mundo soubesse a quem eu servia. Mas aquela camisa, qualquer símbolo, sem uma vida de comunhão com Deus, para nada serve. É só símbolo. A sua fé tem que depender de Jesus. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga isso para ele. A sua fé tem que depender só de Jesus. Eu me lembro que assim que eu me converti, eu não sei nem porque Deus está me levando para essa seara, Deus sabe, Deus está falando a alguém, não é o assunto da prédica. Mas assim que eu me converti, eu carregava um crucifixo com Jesus ali, crucificado, né? Eu tinha aquele crucifixo como algo muito importante, ainda que a minha origem fosse evangélica, durante um período da minha existência, a minha família seguiu um outro caminho. E eu herdei aquele crucifixo, eu era muito novo, e na rua da minha casa tinha um terreno baldio, ficava exatamente numa encruzilhada, numa esquina, e era a parte mais escura da cidade. Aí eu vinha da igreja, vinha a pé, na maioria das vezes, ou no meu camelo, na minha bicicleta, vindo da igreja. Mas quando eu vinha a pé, eu tinha que passar por aquele local. E quando eu cheguei, eu vinha animado, cantando. Quando eu chegava naquele local, eu dava uma parada. Porque havia uma lenda de que ali tinha algumas pessoas morreram naquele local e tinha fantasma naquele local. Eu acreditava em Jesus, mas também esse negócio de fantasma não era comigo, né? E quando eu chegava ali, eu falei, Jesus Cristo. Aí eu pegava o crucifixo, segurava assim, fazia uma oração rápida, e Jesus tem misericórdia, me abençoa. Tá? E quando eu passava daquele terreno, eu venci mais uma vez. E toda noite eu passava naquele lugar. E aí alguém disse assim para mim, assim, me viu, estava jogando bola com uma rapaziada lá na praia, e aí o meu discipulador olhou assim, Marco, por que você usa esse crucifixo? Eu falei, não pode usar. Não, você não precisa mais disso. Você não precisa de amuleto. Você tem o Espírito de Deus aí dentro de você. Você não precisa mais disso. Eu olhei assim, peguei ele. Sério, mas eu tinha aquilo como algo muito importante para mim, né? Lançar aquilo fora era um desafio, né? E em algum momento eu falei lá, Jesus, perdoa se estiver errado. Aí tirei Jesus da cruz, né? A imagem dele. Aí fiquei só com a cruz, eu ainda dependia, e aí a minha fé foi fortalecendo, e quando eu passava naquele terreno, agora eu só tinha o quê? A cruz, eu segurava na cruz, e Senhor, tem misericórdia, o sangue de Jesus tem poder, crente pentecostal, é um caso sério, o sangue de Jesus tem poder, e você passava, e aí houve um momento que eu olhei para aquela cruz, falei, não preciso mais dela, eu não preciso mais de você. Foi um pedagogo, foi um, algo importante no início da minha fé, mas houve um momento que o Espírito disse assim para mim, você me tem e eu te tenho, está tranquilo. E aí, depois daquela experiência com Deus, eu tirei a cruz, já não usava mais a cruz, e eu ia passar pelo mesmo terreno. Eu olhei para o terreno, dei um sorriso, eu não tenho mais medo, Jesus está comigo. E para mostrar que eu era agora abusado, eu passei exatamente na calçada do terreno baldio. E essa semana eu estava tirando alguns dias de descanso e eu passei exatamente no local onde tinha um terreno baldio. Essa história me veio à mente. Jesus é tudo para mim. Amém, glória a Deus. Para você também? Então diga, Jesus é tudo para mim. Fica em pé, fica em pé, vai. Fica em pé, você vai dizer com muita vontade. No 3, vai, 1, 2, 3, Jesus é tudo para mim, amém, aplauda Ele, você só depende dEle, amém, tome assento, querido. Voltando a Hebreus, capítulo 12, tudo indica que ao escrever a carta de Hebreus, o autor dele, a gente não sabe quem é, a gente tem algumas pistas, mas o autor, o pastor, aquele irmão que escreve essa carta, tinha algumas intenções. E a primeira intenção dele, ou uma das primeiras, era fortalecer alguns irmãos que estavam trilhando por uma rota com potencial destruidor enorme. Irmãos que estavam trilhando por uma rota que tinha poder de lhes tirar a salvação, de os lançar para longe de Jesus. De os tirar de uma fé viva, vibrante, de uma vida de vitória. E então o autor dessa carta, preocupado, sendo avisado que alguns irmãos daquela igreja, daquela comunidade de fé, haviam retrocedido na fé, deixando o caminho para voltar à velha e à chata vida, ele escreve o livro de Hebreus com uma das intenções, então, era chamar esses irmãos outra vez, levá-los a uma fé viva, vibrante, a uma fé cristã abençoada e fortalecida. Alguns irmãos daquela comunidade de fé que haviam saído do judaísmo e com suas práticas, com seus rituais, como eu disse, nós somos religiosos demais e temos tendência a olhar para as coisas que exalam religiosidade e achar que aquilo é verdade. Então, nós somos afeitos a ritmo, a ritos. Então, se você olha para uma religião que tem muitos ritos, a tendência é você achar, aquilo deve ser maneiro, aquilo deve ser bom, né? E aí, alguns irmãos que haviam se convertido a Jesus, saído do judaísmo, que era uma religião cheia de ritos, cheia de rituais, cheia de símbolos, de vestimentos, cheia de regras absurdas e pesadas, Aqueles irmãos estavam se reencantando pelas velhas práticas. Em algum momento, eles se encontraram com Cristo. E tudo aquilo, como aconteceu na minha vida, né? O crucifixo, a cruz, foi deixado de lado. Mas agora, não sabemos o que aconteceu. Eles se reencantaram pela velha prática. Algumas pessoas estavam deixando de participar da celebração. Já não iam mais à igreja. Já não mais adoravam Cristo. Estavam literalmente reencantados pelas práticas judaicas. Eu diria que Satanás os enganou. Satanás gerou no coração daquelas pessoas uma enfermidade. Gerou nos olhos dela uma cegueira. E eles começaram a não enxergar Cristo de forma correta e a igreja. E então estavam caminhando por um caminho que estavam levando para bem longe de Jesus. Eles estavam dizendo não para Jesus. Ainda que em algum momento a gente fique perplexo em saber que pessoas deixam Jesus, porque para mim causa perplexidade. Caramba, a minha vida sem Jesus era horrorosa. A minha vida sem Deus era insossa. Em algum momento Deus parou no meu caminho, olhou para mim, chamou a minha atenção, me envolveu nos seus braços, mudou a minha existência, tirou meus medos, tirou uma tristeza que estava já há tempo grudada na minha alma. Ele arrancou tudo. Ele me deu alegria. E como que eu posso agora voltar para a velha prática? Eu já não tenho medo. Eu já não tenho mais insegurança. Eu sei que por mais que eu ande no vale da sombra da morte, eu não temerei. Querer dessa forma, sim ou não? Então diga amém. Como que eu vou renunciar a esse Jesus lindo e maravilhoso que mudou a minha vida, deu sal à minha existência, tudo que eu tenho eu devo a Ele, ainda que seja nos cause perplexidade, abismo, a gente fique triste em saber disso, você com certeza vai se lembrar de alguém que andava com você, que servia a Cristo e que em algum momento foi enganado por Satanás e entendeu que era melhor deixar a igreja. Você conhece alguém? Gente que era cheia de unção, gente que tinha comunhão com o Pai, lia a palavra, vibrava nas adorações. Quando eu paro assim agora para trazer a memória, eu me lembro de pessoas e irmãos que eram referência para mim. Mas alguma dessas pessoas em algum momento tropeçaram e se rebelaram contra Jesus. E já não estão mais entre nós, não entre os adoradores. Alguns voltaram a velhas práticas sexuais horríveis. Como que isso acontece? Por que que isso aconteceu a essas pessoas? E o que fazer para que a minha história não seja parecida com a história dessas pessoas? Olha, querido, mesmo no tempo de Jesus, quando você vai lá em João, capítulo 6... narra que alguns discípulos que andavam no círculo próximo de Jesus, após ouvir um determinado discurso de Jesus, elas também se afastaram. Então, mesmo no tempo de Jesus, discípulos que viram milagres, caramba, eles andaram com Jesus. Você sabe o que é isso? A gente conhece Jesus de certa forma de distante. Ele se revela a nós, mas imagina você estar andando com Jesus, sentar lá na Galileia, na relva, e ele começar a falar, vinde a mim todos que estáis cansados, o próprio Jesus, e eu vos aliviarei. Você está lá olhando para o mestre, e o mestre pega assim um cesto com alguns pães, eleva aos céus e depois serve uma multidão. Como que depois de ver isso, de ouvir o evangelho da boca de Jesus, essas pessoas, discípulos, se afastaram de Jesus? Por que que isso acontece? O que que eu devo fazer, repito, para que a minha história não seja parecida com isso? Porque a palavra de Deus diz que a gente deve correr a corrida que está proposta com entusiasmo, com disposição, com garra. Eu não posso viver uma fé cristã mais ou menos. Você não foi chamado para andar cabisbaixo, enfraquecido, ora adorando com intensidade, ora lá embaixo. Deus quer que você sempre tenha uma fé firme, graciosa, cheia de unção, e isto é possível. Deus te quer vibrando, pegando fogo. Amém? Deus te quer pegando fogo. Ah, isso só é possível se você tiver uma vida de comunhão. Então a primeira coisa que você precisa absorver é que existem alguns fatores que podem nos afastar de uma vida de comunhão com Deus. Há fatores que podem pesar a nossa caminhada e nos impedir de seguir em frente com desenvoltura, que pode nos tirar da fé em Cristo. Então a primeira coisa é que eu preciso tomar cuidado com algumas posturas, com coisas que podem enfermar a minha alma. Cuidado com andar nos velhos lugares que você costumava andar. Cuidado com repetir os velhos jargões que você antes falava. Cuidado em voltar a usufruir daquilo que você deixou lá para trás. Cuidado com as coisas que podem enfermar a sua alma. E o mais interessante, que eu não preciso dizer quais são essas coisas. Você sabe quais são os elementos que têm poder de enfraquecer. Seus velhos vícios, você sabe. Você sabe quais são os seus pontos fracos, sim ou não? Eu estou mentindo? Você tem a chave que abre a porta da onde a velha criatura está. Infelizmente, ela não foi tirada de nós, ela está num lugar trancado e você tem a chave. Você abre ou não? Então, cuidado com as coisas que podem enfermar a sua alma, lhe causar peso e impedir que você camine com Jesus de forma solta e abençoada. Então, preste bem atenção no que eu vou dizer. Você precisa lutar para se manter firme em Cristo. Você tem que estar disposto dia após dia, e isso vai depender de algumas atitudes tuas, de algumas escolhas da sua parte. Lute para se manter no caminho. Olha para o seu irmão, diga isso para ele: lute para se manter no caminho. Ninguém aqui é 100% santo, de vez em quando a velha criatura bate lá, ó. Você sabe quem é ela, você sabe o jeito dela falar. Corre dela. Corre do laço de Satanás. Procure agradar a Deus. Procure celebrar a Deus em cada dia. E quando você se sentir fraco, o segredo é: corre para os braços de Deus. Desesperadamente diga: Senhor, tem misericórdia de mim. Olha para mim. Estenda as suas mãos e me abençoe. Então, primeira coisa: há fatores que têm poder de enfermar a sua alma, de tirar a sua vivacidade. Agora, o que eu devo fazer, pastor, para me manter firme na fé? E eu quero agora recorrer ao texto de Hebreus, capítulo 12, porque esse texto, o autor recebeu a iluminação dos céus, e ele ensina-nos como ter uma fé forte, vibrante e poderosa. A primeira coisa que eu absorvo desse texto, volte lá, Hebreus 12, 1. A primeira coisa que eu absorvo desse texto, Hebreus 12, 1, é que eu preciso me envolver com as pessoas que mais intimidade têm com Deus, pessoas que andam plenamente na luz de Deus. Olha que Hebreus 12, 1 diz: portanto, com tamanha nuvem de testemunha, gente que foi salva, redimida, que serve a Jesus, deixemos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que nos envolve. O que o autor de Hebreus está dizendo para mim e para você é que nós precisamos ser criteriosos ao selecionar as pessoas que a gente quer manter relacionamento. E isso é sério, não é discriminar ninguém, mas sentar à sua mesa, ouvir os seus segredos, ouvir ou passar mais horas do dia ao seu lado, devem ser aqueles e aquelas que têm comunhão com Deus. Escolha conviver com essas pessoas. Quando a gente busca conhecer o que levou os primeiros discípulos de Jesus, cuja história é narrada lá em João 6, o porquê que eles abandonaram Jesus, a gente vai se deparar com algumas informações. A primeira delas é que essas pessoas se deixaram, ouviram demasiadamente os corações doentes delas. Também o texto bíblico diz que essas pessoas ouviram demasiadamente os fariseus, os incrédulos, os religiosos de aparência, os falsos mestres, encheram a sua alma de bobagem, encheram a sua alma de coisas negativas. De algum momento isso os afastou de Deus. Se você anda com alguém que tem intimidade com o Senhor, a tendência é que a sua vida sempre seja regada pela presença do Todo-Poderoso. Com quem você mais convive? Para você não cair no mesmo erro, insisto, se relacione com aqueles que o autor de Hebreu diz que pertence a grande nuvem de testemunha. Aquelas pessoas que são obedientes ao Senhor. Aquelas pessoas que são obedientes a seus líderes espirituais. Caramba, tome cuidado com a rebeldia. A gente vive no Brasil um domínio da rebeldia, né? O espírito de rebeldia permeia tudo. Os brasileiros questionam tudo. Cuidado com esse espírito de questionamento demasiado, querido. Você não será um bom cristão sozinho. Você precisa ser discipulado. E discipulado por pessoas que têm experiência com Deus. Você precisa receber o alimento do céu servido por pessoas que andam diante do Senhor, que têm vida aprovada. Então mantenha-se em comunhão com essas pessoas, se envolva com as pessoas que mais comunhão têm com o Senhor. A história bíblica narra que em um determinado momento Moisés viveu algumas crises. Determinado momento da vida de Moisés, um grupo enorme de pessoas, liderado por Coré ou por Corá. Corá era um levita. Levita, hein? Camarada que celebrava a Deus. E esse camarada inflamou alguns israelitas. Mais de 14 mil israelitas. Ele começou a dizer assim: olha, todos nós somos santos. É verdade ou mentira? Verdade. Todos nós somos santos. Então, se todos nós somos santos, nós não precisamos ser dirigidos por ninguém. Nós somos dirigidos diretamente pelo próprio Deus, é verdade? Não. E aí as pessoas acreditaram nisso. E a terceira coisa dele, que tinha um projeto. O projeto era minar a liderança de Moisés. Então começa assim: todos somos santos, amém, glória a Deus. Temos Deus dentro de nós dirigindo, amém? Também é verdade. E aí vem a terceira coisa: a gente não precisa de Moisés. Aí é mentira. A gente não precisa de discipulador, é do diabo. A gente não precisa estar nas celebrações para receber direção de Deus, é do inferno. Essa visão. E as pessoas se animaram, se rebelaram contra Moisés. Caramba, como que alguém pode se rebelar contra Moisés, aquele irmão que tinha em comunhão com Deus? Deus falava através dele, Deus fez milagres incríveis através de Moisés, e milhares de pessoas entraram naquela furada, e a ira de Deus se acendeu, e 14.700 israelitas pereceram na chamada revolta, ou na rebelião de Coré. Você sabe por que isso aconteceu? Porque essas pessoas não pertenciam ao círculo mais próximo do homem de Deus. Eles não andavam plenamente em comunhão com Deus e com Moisés. E por isso, rapidamente foram tragados pelo espírito de morte, pelo espírito do reino das trevas, por Satanás, e pereceram. Se envolva com as pessoas que têm comunhão com Deus. E aí, a tendência é que você se mantenha firme e forte. Cuidado com as suas amizades. Selecione muito bem quem vai participar da sua mesa. Quem diz isso é o apóstolo Paulo. Abra comigo, verifique na palavra. Filipenses capítulo 3. Eu vou esperar você abrir. Enquanto isso, eu tomo água. Alguém está servido com água? Imagine ser uma Coca-Cola zero, geladona. O gelo, aqui está gelado, mas Coca tem que ser com gelo, amém? Tem que ser zero. Amém? Filipenses 3, versículo 1 e 3, você achou? Diz aí: olha, resta, irmãos meus, que vos regozijei no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Aí Paulo começa a dizer: guardai-me dos cães, evitai convive com eles, se separe dos maus obreiros, se separe daqueles que são da circuncisão, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus e não confiamos na carne. Selecione com quem você vai andar. Tem gente que é boca do inferno, gente. Incrível. Ele só fala mentira, só fala asneira, palavras torpes, de baixo calão. Ele não fala coisas que agradam a Deus. Eu lhe pergunto, Deus está do lado dessas pessoas? Não. Então, querido, ande, conviva com quem exale a presença e a glória de Deus, e você vai ser sempre firme e forte no Senhor. Não permita que nada enferma a sua alma. Segunda coisa, você precisa impedir ou não permitir que as decepções se acumulem no seu coração. E a única forma disso não acontecer, decepções acumuladas no coração, é que você precisa perdoar rapidamente. Me permita dizer, pela minha experiência pastoral, a conclusão que eu chego é que grande parte das pessoas que se esfriam na fé, na frequência, as células, pessoas que não andam de forma vibrante, é porque em algum momento elas tiveram de perdoar, tiveram dificuldade de se perdoar, tiveram dificuldade de se livrar das mágoas. Elas passaram por algo que os machucou e não conseguiram liberar perdão. Guardaram mágoa. E a mágoa foi criando peso, foi se tornando peso na alma. E elas estão afundando, estão nadando. Você já imaginou alguém nadar com 3, 5 quilos de areia na mão? Não dá. Você vai se afundar. Tem gente que insiste em nadar com peso. O peso só é usado para você que quer fazer mergulho submarino. Mas para mergulhar submarinamente, você precisa de um esquema especial. Esqueça isso. Deus quer que você nade tranquilamente, sem peso. Para isso, você não pode permitir que as decepções se acumulem na sua existência, torne a sua vida pesada. Você vai afundar, você vai perder a vivacidade. Perdoar. Ou não perdoar, perdoe-me, não perdoar é uma postura fatal. E ela pode te levar à morte espiritual. Querido, perdoa, libera perdão. É difícil pra caramba, depende daquilo que te fizeram. Não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa fácil. Eu ouço pessoas dizendo assim, Deus tem que vir ao meu encontro, pastor, me dá condição de perdoar. Perdoar é uma decisão. Começa com uma decisão tua. Eu não quero levar mágoa na minha história, eu não quero que isso me atormente. Eu libero o perdão da dívida. E aí, com o tempo, Deus vai te dando força, vai te livrando dos laços da mágoa, e você então vai se tornando fortalecido. A Bíblia conta a história de um irmão, de um patriarca, o nome dele é José. José teve um período da vida dele tomado por decepções. Durante 13 anos ele viveu de forma assim obscura. Ele foi enganado pelos irmãos, vendido como escravo, acabou ficando preso na prisão por anos e anos. Mas quando a gente olha para a vida de José, filho de Jacó, a gente percebe que José não permitiu que a mágoa o impedisse de caminhar. Houve um momento na vida de José que a chave girou, mudou. As coisas mudaram. E o período de sofrimento, que durou 13 anos, foi transformado em alegria. E ele sai do calabouço e se torna um dos grandes governadores do Egito. E passado lá muitos anos, houve uma fome naquela terra. E todas as pessoas foram ao Egito para comprar alimento. Em determinado momento, José estava junto às pessoas que vendiam o depósito, que vendiam o alimento. E quando ele olhou, ele viu pessoas que eram lhe conhecidas, eram conhecidas dele. E ele olhou com mais detença, com mais cuidado, e ele percebeu, são meus irmãos. E naquele exato momento, ele disse: são meus irmãos que me traíram. São meus irmãos que venderam-me como escravo. São os irmãos que são responsáveis pelo meu sofrimento de 13 anos. Em algum momento, toda essa história é desenrolada nas emoções de José. E em vez de ficar preso, em vez de se encher de ira, de vontade de vingança, e ele tinha o poder de se vingar, a Bíblia mostra que José preferiu perdoar, cancelar as dívidas dos irmãos dele. E a história é longa, não dá para a gente se deter nela, mas o que eu quero que você guarde no seu coração é que José, tendo o poder de matar os seus irmãos, seus algozes, José estende as mãos, libera perdão e vai viver a vida abençoada que ele tinha com Deus. Olha o que eu vou dizer para você: a falta de perdão torna o seu coração fechado para o mover de Deus. Tem gente que fala assim: eu já não sinto mais Deus, faz tempo que eu não vibro, faz tempo que no louvor eu não sinto. Cara, talvez está na hora de você perdoar alguém, liberar alguma mágoa lá do seu coração, para que você flua em Deus. A sua alma fica como terra árida enquanto você não libera perdão. A falta de perdão permite que o inimigo de nossas almas nos aprisione e cause enormes rombos espirituais em nosso ser. Então, nessa hora, se você quer ter uma fé viva e abundante, traga memória, nome de pessoas que precisam do teu perdão e comece a liberar perdão. Libere perdão para o seu pai, libere perdão para sua mãe, libere perdão para os seus líderes espirituais que te magoaram, libere perdão para o seu irmão, para a sua irmã, antes que seja tarde demais. Antes que seja tarde demais, Deus quer que você tenha uma fé vibrante. Deus quer que você tenha uma vida cheia de comunhão com Ele. E então você precisa se livrar das prisões mentais, porque o perdão te torna um prisioneiro de mágoas, um prisioneiro em si mesmo. Deus quer que você desabroche e seja uma flor que exale um belo perfume. Afinal de contas, você é de Deus. Diga comigo: eu sou de Deus. Escolha perdoar. Eu sei que nesse exato momento algumas lembranças podem ter vindo à sua memória. Histórias que estavam parecidas, que pareciam que estavam mortas, ressuscitaram na sua memória. Escolha perdoar. Libere o perdão para essa pessoa. Eu quero dizer uma coisa para você: há dívidas que são impagáveis. Repita comigo: há dívidas que são impagáveis. O irmão estava conversando comigo nessa manhã, e ele estava dizendo assim: pastor, obrigado que o senhor, meses atrás, ministrou uma palavra de que era necessário resgatar coisas que eu deixei para trás e que eu ofendi, eu precisava me acertar com o meu passado. E naquele dia Deus me trouxe à memória que eu tinha uma dívida com uma determinada pessoa que me ajudou, e já havia se passado 10 anos e eu não havia pago essa dívida. E então eu tomei a decisão de resolver as pendências do passado. Eu procurei essa pessoa e perguntei para ela quanto eu lhe devo. A dívida era impagável. 10 anos depois, coloca juros, correção monetária, a variação da bolsa, variação da criptomoeda, impagável. E aí a pessoa olhou para ele e disse assim: eu não sei nem quanto você me deve. Ele disse um valor: não, me dá só esse valor aqui, está resolvido. Há dívidas que são impagáveis, mas quando eu me disponho a perdoar, eu não me sinto ofendido, eu não vejo que eu estou perdendo nada, eu simplesmente libero, porque eu quero caminhar firme com Deus. Eu tenho na vida pessoas que machucaram, pessoas que eu tinha como referências espirituais. Eu não permiti que isso me segurasse, não mesmo. Não sou besta, desculpa a expressão, não sou besta. Eu não vou deixar Satanás segurar a minha alma. Foi difícil, mas eu liberei perdão. E todas as vezes que essa memória vem, eu digo: está perdoado em nome de Jesus. Eu quero caminhar de forma livre e solta com Deus. Não vou permitir que Satanás faça casa na minha alma. Terceira coisa que está lá no texto de Hebreus, capítulo 12, também no texto escrito por Paulo em 1 Coríntios, a Bíblia diz que eu não posso perder de vista o prêmio que está guardado e separado por Deus para minha alma. Eu não posso perder o prêmio da salvação. Só existe uma pessoa que pode lhe tirar a salvação. Você mesmo. Só existe uma pessoa que pode lhe tirar a salvação, você mesmo. Quando você diz, Deus, eu não quero mais andar contigo. Você está dizendo, não quero o céu, não quero a glória, não quero comunhão contigo. Uma decisão própria. Só você pode tirar a salvação. Uma decisão de não querer mais andar com Deus. Então, não perca de vista o prêmio da salvação. Eu tenho por mim de que as pessoas que decidiram abandonar a Cristo, que foram engodadas por Satanás, Satanás se preparou. Mas Satanás não foi quem tirou você da igreja. Quem tirou você da comunhão com Deus foi você mesmo. Ele preparou. Ele deu o manjar. Ele armou a armadilha. Você sabia que tinha armadilha. Ele não tem o poder de trancar a armadilha. Você até pode cair em algum momento na armadilha, mas Deus te dá poder para se livrar dela. Deus nos livra dos laços dos passarinheiros. Amém? Você tem que querer dizer, eu não quero ficar nessa armadilha e se libertar. Então eu tenho para mim que as pessoas que abandonaram a Cristo, uma fé viva, elas esqueceram do prêmio que está separado. Abra comigo 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. 1 Coríntios 2, versículo 9. Há um prêmio separado para aquele que se manter fiel e firme até o final. Há algo lindo da parte de Deus para você e para mim. Olha o que a Bíblia diz, 1 Coríntios 2, 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. São coisas que os olhos não viram, o ouvido não ouviu, não subiu o coração de Deus, isto é, o coração do homem, isto é, Deus tem algo incrível para você. A salvação é algo maravilhoso. Então, querido, não perca de vista esse prêmio. As pessoas que são fracas na fé, ou que deixaram a Cristo e concluíram que não valia a pena viver em comunhão com Deus, elas esqueceram dessa grande promessa. Por isso que o autor de Hebreus diz assim, conservemos nossos olhos fixos em Cristo. Olhe fixamente para Cristo. Olhe fixamente para Deus, pois por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem nos aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Você quer se manter firme? Olhe fixamente para Jesus. A Bíblia diz que certa vez Pedro, ousado, do Jesus andando sobre as águas, e ele falou, Senhor, se és tu mesmo, ordena que eu vá andar sobre as águas, andando sobre as águas, ao teu encontro. E o mestre falou, vem. E Pedro começou a andar sobre as águas. E de repente ele olha para baixo, olha para as circunstâncias, e o mar estava revolto, problemas para caramba. E ele pensou assim, caramba, como é que eu posso estar andando sobre as águas? E começou a afundar. E desesperado, Pedro não se debateu. Pedro olhou para Jesus e disse o quê? Senhor, tem misericórdia de mim. Estende as suas mãos. E Jesus estendeu as mãos e colocou Pedro seguro no barco. Não adianta, no meio da tempestade, no meio do mar revolto, não adianta se debater. Você vai ficar flutuando por algum tempo, mas sem a ajuda de Deus você vai morrer. Você precisa olhar para Jesus e dizer, Jesus, estende as suas mãos. Me abençoa, e ele vai estender os braços vigorosos dele, vai estender as mãos, vai te segurar, vai te fazer novamente andar sobre as águas. Não deixe de olhar para Cristo, não deixe de olhar para aquele que suportou a cruz, por amor a mim, a você, não deixe de olhar para aquele que é referência. Ele olhou para você e disse, vale a pena morrer por esse camarada, por essa menina. Não deixe de olhar para ele. Não permita que os elementos negativos que envolvem a sua existência te levem a concluir que não vale a pena andar em comunhão com Cristo. Esta postura é perigosa. Então, olhe para Cristo e pare de olhar demasiadamente para os problemas. Você não vai resolvê-los todos de uma vez. Espera, Deus vai lhe dar vitória. Se você se sente sufocado, com dificuldade de caminhar, lembre-se, olhe para Cristo. Uma outra coisa importante, há forças internas e externas que conspiram contra você. Há forças internas E há forças externas que conspiram contra você. Satanás quer te ver no chão. Satanás está se fazendo de tudo, está apostando todas as fichas dele para que você seja um crente mais ou menos. Porque por um tempo a gente se mantém mesmo tendo uma fé razoável. Tem gente que está há 30 anos tendo uma fé razoável. Mas em algum momento se naufraga. Deus não te chamou para ter uma fé razoável. Deus te chamou para ter uma fé operante, vibrante, uma vida de seguimento com ousadia, com animação, com perseverança. Se você não se fortalecer em Deus, vai haver um momento que você vai ter dificuldades. Devido a uma cirurgia que eu fiz anos atrás, eu sou obrigado a repor certas vitaminas no meu corpo. Vitaminas. Eu estava fazendo exercício agora há pouco tempo e encontrei um irmão da igreja e em algum momento eu falei para ele, caramba, eu estou extremamente cansado. Eu estava muito cansado, estava me sentindo um bagaço. Sabe aquele camarada que pareceu que trabalhou 24 horas direto, não estava aguentando? Eu falei, que algo estranho. E aí, quando eu chego em casa, Deus me lembra assim, olha, faz 5 dias que você não toma aquela vitamina que você tem que tomar. Eu não posso deixar de tomá-la. Há 5 dias eu não tomava. E por não tomar há 5 dias, eu estava literalmente fragilizado. Sabe o que é andar assim, carregando um peso? Querido, você precisa se fortalecer em Deus. E Deus tem a vitamina que você precisa para andar de cabeça erguida, firme e forte. E essa vitamina é comunhão, é graça, é manifestação de Deus. Então, não permita, e eu parto para o encerramento, que nada te leve para longe de Jesus. Cuidado com a correnteza do rio. Ela vai te tirar do porto seguro. Cuidado com um caminho fácil, querido. Não há alegria plena fora de Jesus. Não há nada de bom fora de Jesus. No dia que algumas pessoas se afastaram de Jesus, lá relatado em João capítulo 6, Jesus perguntou para Pedrão, ei Pedro, você também não vai me deixar? Pedro olhou para Jesus e falou o seguinte, para onde eu vou, Senhor? Se somente em ti eu encontro palavra de vida eterna. Para onde eu vou? Como que eu vou viver longe de Jesus? Pedro disse, eu quero estar na sua presença. Querido, eu quero encerrar trazendo a sua memória que foi lido lá no início. Abra comigo Hebreus capítulo 12. Você precisa, como você aprendeu aqui, se livrar dos pesos espirituais e psicológicos. Você precisa manifestar perdão. Você precisa escolher andar do lado de pessoas que têm íntima comunhão com Deus. E a terceira coisa que foi ministrado é que você tem que não pode deixar de olhar para Cristo em momento algum. Pastor, eu estou em pecado, eu não vou à comunhão. Não se afaste da igreja nunca. Você só vai conseguir autoridade para vencer um pecado andando com Deus. Se você se afastar, pastor, eu estou em pecado, eu não estou vivendo uma vida séria, eu não sou digno de Deus, é verdade, você não é digno de Deus. O diabo é esperto. Você realmente não é digno de Deus. Mas você se tornou filho de Deus, também você não era digno. Você se tornou filho de Deus porque Deus te ama. E aí o diabo diz assim para você, você não é digno de Deus, você não pode nem pisar na igreja. Não vai tomar comunhão. Não vai para a célula, porque você está em pecado. Você é do diabo, querido. Vá, e haverá um momento que você vai ser fortalecido. Você vai olhar para trás e vai dizer, Satanás, eu te conheço, sai de mim, pecado. Eu já estou longe de você, pecado. Eu não sou mais dominado pelo pecado. Você só vai conseguir isso andando com Jesus. Amém? Então aquela ideia de Satanás, do inferno, olha, não, você não pode chegar diante de Deus, isso é papo furado, querido. Venha como está, você é filho, e Deus não quer ao seu lado somente os filhos que são obedientes, Deus quer todos os filhos com ele. O desobediente, ele vai levá-los à conversão. Não distancie-se de Deus por nada. Hebreus capítulo 12, versículo 1, fica de pé, nós estamos encerrando, mas eu quero que você guarde isso na memória. Hebreus capítulo 12, versículo 1 diz assim, olha, portanto, com tamanha nuvem de testemunhas em torno de nós, deixemos tudo que nos atrapalha e o pecado que nos envolve, corramos com perseverança na competição que nos é proposta, com os olhos fixos em Jesus, que vai à frente da nossa fé e a leva à perfeição. Versículo 3 diz assim, olha: pensai, pois, naquele que enfrentou uma tal oposição por parte dos pecadores, para que não vos deixeis abater pelo desânimo. Lembre, não é só preciso correr, andar na fé. Você tem que ter uma fé perseverante, abundante, cheia de autoridade, cheia de fruto. Isso é possível se você tiver comunhão com Deus. Ergue as suas mãos aos céus. Diga assim para Deus. Diga a Deus, em nome de Jesus, eu não quero ter uma fé fraca. Eu quero ser fortalecido. Eu quero lhe agradar todos os dias. Senhor, o Senhor me conhece. O Senhor sabe minhas áreas de fraqueza. E agora eu tomo a decisão de colocá-las diante de Ti. Eu quero dizer aos céus, diante dos seres espirituais, eu não vou abandoná-lo. Eu não quero viver longe de Ti, Deus, em nome de Jesus. Continua ao meu lado, fortalece. Eu quero Te agradar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abraça a pessoa que está do seu lado e diga: a gente vai conseguir chegar do outro lado. A gente vai conseguir chegar do outro lado. Você é cheio de pecado, você tem erros pra caramba, mas foi você que Ele escolheu. Foi você que é o escolhido dEle. Amém? Você é dEle. Você é dEle. E ninguém tem poder nos arrancar das mãos dEle. Você é dEle. Ele te conhece. Não adianta dar uma de bonitinho, tá? Te conhece, sabe tudo. Mas Ele continua dizendo: eu te amo, eu te escolhi, você é meu, eu paguei um alto preço pela tua vida, eu não vou abrir mão da sua vida, aconteça o que acontecer, eu não abro mão de ti, diz o Senhor. Aconteça o que acontecer, eu não vou abrir mão da sua vida. Qual a resposta que você vai dar para Deus? Qual a resposta que você dá para Deus hoje? Um louvá-lo? Aleluia!